então, o possível já vendo, tá? É incompreensível sobre isso. Tango. Azul. Faixa 4, primeira aerovia, pode ser o meu. Depois, 55, 36, 1, 2, 0, 2, 1. 349 del Colorado 32, que nos va a encontrar el sábado 1 de 0 de 8. 208, buen día.

1, 2, 3, 4. Até o portão 1, é a porta 10. аварии, если будет опасность.